DJ Sacagem aí nas favelas, vagabundo. DJ Sacagem. Esse é o DJ Fury, sucesso com a mulherada. Sucesso com a mulherada. Sucesso com a mulherada. Quer se envolver, vou mandar real. Tô vivendo a putaria, uma sentada de tchau. Tô vivendo a putaria, uma sentada de tchau. Quero piro, quero piro, cada dia. Quero, quero piro, cada dia, cada dia. Quero piro, cada dia, cada dia. Quero se envolver, vou mandar real. Tô vivendo a putaria, uma sentada de tchau. O país das maravilhas já tá desvirtuada. Bebe, fica soltinha. É mais safada. Sua fita se viola. Casa amiga safada. Ela já vem no clima. Já tá louca de bala. Foi no beat, alucinógeno pra ela ir no chão, no Iona vai. Bota a mão no chão, vai tomar no coluco. Foi no beat, alucinógeno pra ela ir no chão, no Iona vai. Bota a mão no chão, vai tomar no coluco. Coluco, dona, arrumar no coluco. Dona, arrumar no coluco. Dona, arrumar no coluco. Dona, arrumar no coluco. Bota a mão no chão, vai tomar no colocadão. Colocadona, quer se envolver, vou mandar real. Tô vivendo a putaria, uma sentada de tchau. Tô vivendo a putaria, uma sentada de tchau. Tentei com amor, sentei com jeitinho. E agora o novinho da gama do Indy. Olha o DJ Sacagem aí nas favelas, vagabundo! DJ Sacagem!